Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 27 de fevereiro, em segunda discussão, o projeto de lei 440-A de 2011, de autoria da deputada Claise Maria do PSD, que cria o Programa Estadual de Assistência Domiciliar Interdisciplinar para Crianças e Adolescentes. Pelo texto, o programa oferecerá tratamento clínico domiciliar a pacientes estáveis e terá uma equipe multiprofissional que inclui, entre eles, pediatras, enfermeiros e fisioterapeutas. É um projeto que ele prevê tanto para criança e para adolescente, quanto também para os hospitais, que a gente vê a dificuldade de se ter vaga em leitos. E aí, com isso, a criança e o adolescente, eles vão poder estar com a sua família, vão ter contato com a família, ajuda no tratamento, e com isso vai desocupar os leitos dos hospitais para que um outro paciente possa ocupar. O projeto fala ainda em assistência a portadores de doenças crônicas, ostomias diversas e dependentes de artefatos tecnológicos indispensáveis à sobrevivência. Os beneficiados pelo programa terão direito, caso necessitem, a medicamentos e cestas básicas. Reportagem Ronaldo Ribeiro.